esse é o DJ Menor HZ, respeito original, cara. Desce joga com a bunda pra cima, desce que desce com a bunda pra cima. Bunda pra baixo, bunda pra baixo. Bunda pra baixo. Desce joga com a bunda pra cima. Desce que desce com a bunda pra baixo. Bunda pra baixo. Esse é o DJ Menor HZ, respeito original, cara. Desce joga com a bunda pra cima, desce que desce com a bunda pra baixo. Bunda pra baixo. Desce joga com a bunda pra cima, desce que desce com a bunda pra baixo. Bunda pra baixo.